Quantas bolsas tinha, menina? Me responde, vá. Portal do Arrocha. A pergunta é sobre matemática. Responda se souber, novinha. Se eu te der uma bolsa, sobra outra bolsa. Quantas você tinha? A pergunta é sobre matemática. Responda se souber, novinha. Se eu te der uma bolsa, sobra outra bolsa. Quantas você tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Me responde aí, novinha. Vai, quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Me responde aí, novinha, hein? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Me responde aí, novinha. Ai, quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha, novinha? Vamos sarra, vamos sarra, vamos sarra, ué, vamos sarra, vamos sarra. Sobre matemática, responda se souber, novinha. Se eu te der uma bolsa, sobra outra bolsa, quantas você tinha? A pergunta sobre matemática, responda se souber, novinha. Se eu te der uma bolsa, sobra outra bolsa, quantas você tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Me responde aí, novinha. Oi, quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Me responde aí, novinha. Ai, quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Quantas bolsas tinha? Me responde aí, novinha. Vamos sarra, vamos sarra. Ai, sarra, sarra, vamos sarra. Avisa que o Dan Ventura está de volta. A baixaria voltou a seu estado normal. Vamos sarra, vamos sarra, vamos sarra.